Me copió. ¿Está libre posa? Sí, momento 1-3-0-4-9. Libre posa. Minha 2-1-1, decolou 3-5, chame 1-2-0, decimal 8, controle bom voo. Oi, tô confiando. Afirma, 1-2-0, decimal 8-0. Ok, obrigado, minha 2-1-1. Pode voar, WhatsApp, tem uma formação bem em cima de uma área aí. Xanamé 312, autorizado. Voando WhatsApp, o Xanamé 312, obrigado. A 9. A zona 1131, autorizado, treinamento pushback, coração aqui, pessoal, chame para táxi. Chama para táxi, 9131. 211, contato radar, sou para o 360, foi direto da El. 360, Prod da El, muito grato, 6219. Startup 353-45, remote 14. Ok, 53-45, number 2 in the tank, ok? Just 1 minute. Ok, as number 2, 353-45. Olha, o 9131, se quiser passar o trip na frente, pode passar, que o cara tá demorando pra tirar aqui a passarela. Gente, o 9131 vai aguardar, então vai ser o número 2 no setor, ok? Número 2, 9131. 35345, clear pushback and setup, report red for taxi. Clear for pushback and setup, 35345, we report for taxi. Obrigado, hein, colega. Boa, boa. Salve, Salvador. Bom dia, 8-2, média pra você. Forte pro. Confio no Paulo novamente, que dois anos ao mesmo tempo sobremodulou. Webjet, 8-2, média, brota na aula. Projeto 5826, prossegue táxi via Alfa, chama a gente da Juliette. Pessoal, passagem 2283, aqui está acionamento na posição, na remoto no 2, possível pushback. Autorizado acionamento na posição, reporte para o pushback, o parceiro 2223. Pessoal, é o 9131, será que tem como entrar em contato com o pessoal da Infraero aí para o pessoal remover aqui a passarela aqui da aeronave? Sim, eu vou entrar em contato com a Infraero, ok? Obrigado, só está faltando isso aí. Agora para o pushback e acionamento 9131. 7-9131, vai aguardar início do táxi do trip, ok? Gente, guardando o táxi do trip, 9131. Objeto 5826, da Juliette. Objeto 5826, prossegue Juliette, portão 02. Juliette 02, muda. Só logou no 923, portão 612 para pushback acionamento. No 923, vai aguardar, ok? Número 3 no setor. Sim, deixa eu aguardar. Ready for taxi, 35345 with 61 people on board, confins, 3 hours. Okay, clear taxi via main apron, India and Alpha, hold the short runway 10 tower, 118 decimal 905, QNH 1020, 35345. Cleared via main apron, taxiway India and Alpha, approaching holding point, field call tower 118 decimal 905, 35345, have a good day. Fazer o 9130 após a passagem do trip, do Embraer da trip, a sua cauda autorizada, acionamento pushback, coordenação aqui com o Sol Chamber Taxi. Só fazer o trip aqui, o 9130. Salvador, controle 2223, tá, no pushback. Restitude 223 vai guardar o número 2 no setor. Número 2. Solo Salvador, bom dia. É o Azul 4299 com a Mike. Pronto para cópia. 299, ajuste 020, pronto cópia. Pronto para cópia. Autorizado, Salvador Campinas, via Pesolo 16, nível de voo 360. Saída da El, Leda, pós Leda Bridge, onde intercepta o Pesolo 16 após utilizar conforme a rota. Decolda pista 10 com primeira curva direita, transponder 5453 e o controle Salvador 120.8. Gente, fomos autorizados para Campinas no nível 360, a saída é a da El, transição Leda, direto bridge, intercepta o Zulu 16 e segue conforme. A decolagem é pista 10, primeira curva à direita, transponder 5453, controle Salvador em 120.8. Teste confirmando após interceptar a UPSULU no meio, autorizado conforme a rota, ok? Após interceptar a UPSULU no meio, segue conforme a rota do plano. Fechamento question, pronto, Azul 4299. Chamará, pronto, 4299. Hello, sir, good morning, 35345, approaching, holding point, runway 10, ready. 3345, clear for line up and take off wind. Runway 10, wind 170 degrees, 5 knots. Clear to line up and take off from runway 10, 35345. Meu, Charlie XB, reporte rotatório ou visual com campo? Gente, reportará rotatório ou visual com campo, Romeu, Charlie XB. Vento 160 graus, 5 nós, pista parcialmente molhada. Guardando pista livre na aproximação, chamando 13. Atitude principal, Índia e Alfa, no ponto de espera, 2895, azul 9113. Meu, Charlie XA, chame Torre, 18 decimal 95. 895, meu Charlie XA. Torre, Salvador, bom dia, Papa Tango Romeo, Charlie XA, transfere. Bom dia, Papa Romeo, Papa Tango Romeo, Charlie XA, conhece o aeródromo? Afirmativo. Reporte na curta final para a pista 17, Romeu Charlie XA. Gente, apontará na curta final 17, é isso aí. Está presente autorizado encurtado no tráfego, é informal. Gente, Romeu Charlie XA, encurtado. Autorizado, só informo se eu conseguir com o número 2 no táxi, ok? A retaguarda do Boeing da Gol que vai dar início ao 62. Gol 923, após a passagem da Embraer da Azul, a sua causa tem livre acionamento, pushback, coordenação, equipe de solo, chama para o táxi. Gente, após a passagem do avião da Azul, está autorizado, chamaram para o táxi, no 923. Pouso autorizado, 63, 12. 3345. Amonet 46, contact Salvador Control, 120.80, good side. Good deposit control, 120.8, 35345, so long. Salve Salvador, bom dia, voo no 605, portão de informação mais, classificamento baleão nível 2, 4 a 0. Climbing level 380, 35345. Okay, direct leader, 35345, thank you. 20, 340 aprovado, prepara a Leda Bridge número 3 para cópia. Mestre da Leda. Afirmo, Dael Leda Bridge, ok? Dael Leda Bridge a saída, prepara a saída e guarde para cópia número 3. Guardado. Então coordena pra gente o 380, o TAN 3663. Sente. Azul, 9-1 na extensão, na próxima, pode esperar a próxima. 9-1, 3-1, bom dia, inicialmente ali, mantém, cabeceira da. A linha E, mantém, 9-1 na extensão. Chanel 63, 1-2, salva 4, mexe, 1-2, 1-2, salva 4. 2-1-9, Chanel 63, 1-2. É pro whisky 1-0, nível de voo 3-2-0. Saída Momo, transição Nidissa. Recorda 1-0 com a primeira curva esquerda. Transponder 5-4-5-7 e o controle de Salvador 1-2-0-8. Sensorizado 3-0, Salvador, é previsto que 1-0, Momo, transição Nidissa. Decorda 1-0, curva esquerda após 5-4-5-7, transponder 1-2-0-8. O controle é Xanamé 2-5. Região 6225, apenas confirmando a rota para o risco 1-0, ok? E a saída Momo, transição Nidissa, 3-2-0. Risco 1-0, Momo, Nidissa, Xanamé 225. Qual é o tempo? Então, Xanamé 225. Chama lá. Falou, patrulha 2223, retomando o número 2, está pronto para o táxi, com 4,5 a bordo, 3 horas e 40, até na Salvador. Confirma a pedaça da bordo? 4,5. 73 ataques, retaguarda do Boeing da Gol. Pós India Alpha, ponto de espera 1895, ajuste 1020, parceria 2223. Bom dia, Paulo de Salvador, a Chané 6312, entrou na Facebook. 6312, prossegue táxi via Alpha, chama esta Juliette. Tô seguindo pela Alpha, vai chamar esta Juliette, o Chané 6312. É isso aí, Anne. Ei, Cláudio. Oi. Duda. Abraço, cara. Bom voo. Obrigado, você também. Obrigado. Aqui, Charlie, que é o controle. 23 com 1-6-6 a bordo, 3 horas e 45 minutos de autonomia, alternando o galeão. 1-9-1-1. Pois é, táxi é Pat 20 Alpha, no ponto de espera, torre 1895. Ajuste no 020, gol no 923. Autorizado, táxi via Pat, o India e Alpha, ponto de espera da 1-0, torre 1895. Ajustado 1-0-2-0. Gol no 923. 605, pronto para quanto? Tá pronto, prossigo. Cuidado, Salvador Galeão, Gabriel Bisulo 1-0, nível de voo 240. Saída da El Leda, após Leda Bridge, onde Interceptor via após conforme a rota. Recorda pistão 1-0 com primeira curva à direita, transponder 5462 e o controle de Salvador 1-2-0-8. 1-6-0-5-3-0 Galeão, nível 240, via Bisulo 1-0. Dael Leda, após o Bridge, intercepta a rota, decola da 10, curva à direita, 5462 no transponder, o controle 120.8, 605. Para Tampa, tô falando 605. Pra cima de Cida Juliette, hoje também é 6312. Oxiné 6312, eu mantenho posição após a passagem da Embraer da Pastaria do Prossegue para remota 10, Oxiné 6312. Gente, após a passagem do Pastaredo, Prossegue para remota para 10, Oxiné 6312, chegando. Então 3663 pronto para cópia? Afirma, pronto para cópia. Cruzado Salvador Guarulhos, Viana Pesulu 16, nível de voo 380. Saída Tael, Leda, após Leda direto Bridge, onde interceptor via. Após autorizado conforme a rota. Decoda pistão 10 com a primeira curva direita. Transponder 54. 51 do controle Salvador 120 decimal 8. Autorizado Guarulhos nível 3280, Tael, Leda Bridge. Interceptor via Apresolou 16. O nosso controle é o controle de 1208, transponder 5451, pista 10, primeira curva direita, então 3663. Na 3663, cotejamento correto, chame pronto para pushback e acionamento. Para push, vai acionar e da terminal irá entrar na área do centro, negativo. Ainda cola pista 10, vento 160 graus, 8 nós. Aline, cola da 10, bono 923. Para táxi. Exato, para táxi, 625. Negativo, Mike Chaviak. Tem condições de curva à direita na proa 095? Mike Chaviak, é o controle. Condições de curva à direita na proa 095? Desculpa, na contenta do via de baixo. Caso ao risco de 1, na 6 delta, o desculpa tem a necessidade de história. A rota modificada então para Whisky 1, Golf 677, após Vitória. Afirmativo, Whisky 1 até Ilhéus, após Golf 677 da Vitória, e por fim Zulu 10 até Porto das Caixas. 5 milhas, devido a formações. 77 até Vitória, após Zulu, Zulu 10, confere. Confere, Zulu 10 até Porto das Caixas. Gente, eu vou coordenar com o centro aqui. Ok, muito obrigado, né? Salvador, muito bom dia, o TP 5221, no centro da mais autorização para a Vitória da Conquista, se possível, coordenar o 200. 100-200-203. Mike Chaviak, que o contato radar foi perdido a 62 milhas oeste de Salvador, reporte na proa 095. Rota direta, nível de voo 200. Saída Arbor, após direto. Decodão no zero, primeira curva direita. Transponder 5473 e o controle Salvador 120, decimal 8. Autorizado Vitória da Conquista, nível 200, direto, quando sair de Arbor, decolando da 10 após DCP. O transponder é o 5473, o controle de saída 208, 35221. Correto, apenas confirmando, nível 200, ok? 200, chame pronto, 35221. Ok, o nível 200, obrigado. 208, bom dia, gol. Muito bom dia, gol 9923. Gol 926, Mondinha, contato atrás, vou para o 360, na saída, voo direto Lida, após 2000 pés. 2000, voo direto Lida, gol 9923. Chalinha, confirma para o controle. Che, não recebo o seu transponder, confirme aí quantas milhas está afastado de Salvador. Decimal 95, ajuste 1020, Oxiné 6225, com o voo. Ideal, só sorriso 245, 1020, Oxiné 6225. Felicito, E confirme por quantos minutos manterá nessa proa. Gente, após os 20 minutos irá ingressar no corredor Caixa Pega, irá reportar através de Veracruz. Controle de Salvador, bom dia, o Xané 63 do nono com a Mike. Chegada Bonf, desça para o 050. Chegada Bonf, desça ao 050, 6319. 6319 está autorizado a descer até 4.000 pés, o ajuste 10020. É 4.000, 6319. Azul 9131 está voando Romeu Fox 08. Ativo da Presidente Adam, zero o Fana Produto 018. Gente, Azul 9131, agora chame o Centro Recife, 12685, alternativa 12545. 12685, alternativa 2545, o 9131 lugar, bom dia. Controle Salvador, bom dia novamente, Fortaleza 2223. 2223, contato radar, sua para o 260 na saída Arba. 260 na Arba, 2223. Alfa Vitor Eco, prossiga para controle. Tá, mantenho 085, tá no através de Conte. Tomando Salvador mais 27. Alfa Vitor Eco, ciente, mantendo condições visuais. Ingresse nos corredores visuais, Salvador. Tá confirmado então, seria Forte, Interlagos e Rotatória para pouso na 17, possível. 62, controle 120, decimal 8, Gono 605. Conhece, pronto, Gono 605. Marinho, muito obrigado. Controle 208, bom dia, bom trabalho, senhor. Salvador, gol 1072, tenta a informação mais. 1072, identificação disso para o 050 chegada a margem. 050 chegada a margem. Salvador, bom dia, Xanera 6225, na Momo. 325, bom dia, contato, radar decolagem, mantém o 320, saída bom. 320, na bomba, na sua escuta, o Char 6225. Uma pequena curva esquerda para evitar uma formação. O gol 1923 já vai retornar para Leda. Gente, informe no rumo de Leda, 1923. 1923. Delta Gol 1923. Gente. Uno 072, reduza para 2309. Vai reduzir para 2309, solicita pequeno desvio à direita para evitar a formação, gol 1072. Gente. 99, tá no gate 8, solicita push e acionamento. Meu 4299, autorizado acionamento, pushback, coordenação, que pediu só o chão para táxi. Chamará para táxi, azul 4299. Uno 332, um bom dia, gol 9923. Uno 3325, secundário. 3325, grato. Controle o Oceano 63 do Nono, solicita proa 250 para evitar informações. 500 está livre por quantas milhas na 250, o 63 do Nono? 15 milhas aproximadamente. Copia por quantas milhas? Por 10 milhas? 15 milhas, senão não sim. Gente, copiado. Consumador, vou na 605. Portão 5 para pushback acionamento. 605, estou atrasado. Acionamento, pushback, coordenação aqui, pessoal, chama para táxi. Autorizado, chamará para táxi, vou na 605. Prossiga. Foto para push acionamento. Corrigindo, está foto para o copy. Testar 3304, informação Mike, ajuste no 020, pronto para cota. Autorizado Salvador, Brasília, via Zulu 107, nível de voo 380, saída Arbor, após Elefa. Decolada pista 10 com primeira curva direita. Transponder 5463, no controle Salvador 120, próxima 8. Autorizado então Brasília, nível 380, via Zulu 107. Decolada 10 com curva direita, saída Arbor, posição Elefa. 4 metros, então transponde o controle 208, tá? 3304. Atendimento correto, Champion, tá? 3304. Não, não, não. Para o táxi, o azul 4299, táxi 111 a bordo, 419 de autonomia, alterna Galeão. Azul 4299, autorizado táxi via Pátio, Índia Alfa, no ponto de espera 2, 1895. Ajuste no 020, azul 4299. Pátio, Índia e Alfa, confirma 12. 118, decimal 95, a torre. 118, decimal 95, ajuste no 020. 1020, 1895, obrigado. Ô, oh, Salvador, bom dia. 3859, autorização Curitiba 360. Informação Mike. 73859, Mike correto, ajuste 1020, aguarde pela cópia. Aguarde. Bom, azul 4299, prosseguir com.